Coqueiros de beira-mar, beira os olhos do meu amor, buscando os meus ventos a soprar. Quero as águas verdes e quero enfim ser maior do que esse mar que avança sobre mim. Sobre a areia quero amar, mas vou te dizer, amor, mulher, na paisagem do teu corpo vou deixar meu sorriso. Entre cirandas e cirandá, a cidade Recife, o sal mar que derramei, chorei quando deixei tudo por lá. Entre pedras, ruas, só meu amor. Entre a gente que falava de mim, que parti, e hoje aqui quis me lembrar. As praias tão sem cor, enfim, sem as palmas dos coqueiros, meu amor, eu me lembro. Thank you.